O Horror que Vem do Mar, por Eduardo Spohr. Narração Paulo Carvalho. Sou louco. Essa é a primeira coisa que você precisa saber ao meu respeito. A segunda é que estou de saída. Moro nessa instituição faz 50 anos. E hoje é o meu último dia. O grande perigo de se viver entre muros é que a gente se acostuma. Como qualquer animal, o homem se adapta. O homem relaxa. O homem se conforma. Mas existem vantagens em ser maluco. E uma delas é que as pessoas nos ignoram. O bom louco, portanto, é aquele que ouve. O bom louco é o que observa. Na época em que fui internado, o sanatório ocupava uma quadra apenas, ao lado da Escola de Comunicação da UFRJ. Nas décadas seguintes, inauguraram outro prédio, colado à Praia Vermelha, e me deram um quarto, de onde se via um pedacinho do mar. Quando a depressão apertava, era o que eu fazia. Contemplava as ondas, procurando nelas um enigma para solucionar. Mas não havia nenhum. O mundo apodreceu, tornou-se estéril e deprimente, perdeu sua magia, esgotou sua fé. Não há mais nada a conhecer, não há fronteiras a se conquistar. Foi quando eu os enxerguei, numa chuvosa madrugada de inverno, uma sombra repulsiva que se movimentava torta sobre a areia, como se a água e não a terra fosse o seu habitat. Depois aconteceu no outono. O monstro veio acompanhado de outros dois, as escamas brilhando, a lua cheia, os olhos negros esbugalhados e o cheiro de peixe. Um deles me notou e, apavorado, eu surtei. Na cama do ambulatório, compreendi afinal que não era horror, era fascínio. Os seres tão asquerosos me devolveram o sentido da vida, o gosto pelo mistério, a chama que me faltava. Obcecado, comecei a investigá-los. Descobri que tais criaturas chegaram à nossa costa fazia 500 anos, junto com os primeiros colonizadores. Sua raça era muito antiga, vivia nas profundezas, mas com o aumento da poluição, passaram a caçar na superfície. Por toda a Bahia eles vagavam, procurando suas vítimas, às vezes recebendo voluntariamente, prometendo que um dia o maior deles despertaria e que nenhum homem, de fé ou ciência, poderia se opor à sua vontade. Um novo mundo de êxtase, de mistérios, de liberdade. Era essa a promessa. Por 50 anos eu esperei. Por 70 anos sobrevivi. E então, a loucura dos remédios desvaneceu. Olhei pela janela. Estavam lá, todos eles. Os sons da noite tinham se apagado. Os carros, as sirenes, os murmúrios. Só uma frase se escutava. E ela vinha do mar. Panglui magua nafa kutulu hilei uaga nagla fatagan.